por essas e outras mais um cigarro. Passa do tempo, correr das horas, nem reconheço meu rosto em meia multidão. Eu sou mais um caboclinho comum na vida. Amarga vida, dura chegada, triste a partida. Fio da navalha, não cicatriza porque não me leva. Agoniza, distante do sonho, preso no chão frio. Eu sei que eu prometi a mais. Projetos e planos, demônios e manos, mil tretas, meu eu aqui jaz. Retorno de glória, quem sabe na hora eu encontre quem tanto eu amei. Eu não tava pronto pra vida que eu levei. Mas o tempo é rei, afina a viola, vambora. Que se pode fazer se o sorriso farto de outrora abriu passagem pro choro de agora. Dentro do peito ainda vigora. Coração guerreiro que achou que era livre, meu pobre rapaz. Nunca mais. A cada passo que dou, traço triste sem chão. Flores mortas acompanham os bons. Eu não me encaixo, me acho. E no lugar onde estou, um fecho de proteção. Pedi segundas obras, um som trago de perdão em outro plano de visão. Juntei meus sonhos em um papel, fui fiel, confiei, remei contra a maré, tive fé, fraquejei, redimi, eu lutei, consegui, superei. Eu versus eu em um coliseu que eu mesmo criei. Meus passos são vetores de problemas que encontro em montantes de dilemas que vem a cada confronto. À frente fui, sem olhar pra trás, silenciando cada um que afirmou que eu não era capaz. E fiz o que me dispus, e um caminho sem luz. E a percepção me fez mais amplo, me guiei pelo que compus. E assim expus, pra ver que sucesso não é questão de tempo, e sim questão de trampo. Bota a cara pra bater, sem temer. Várias mentes são desertos, e eu vim pra fazer chover. Preparado antes que os gigantes me afrontem. Foco no degrau, a missão é ser maior do que fui ontem. A cada passo que dou, traço triste sem chão. Flores mortas acompanham os bons. Eu não me encaixo, me acho. E no lugar onde estou, um fecho de proteção. Pedi segundas obras, um som trago de perdão em outro plano de visão. Original Last Vim. Só a pele, o boné, Tony Country. Pra equilibrar meu Young In. E pra família não ser mais desfoque. Oh, oh. Só salve, só avô, se for salvo. Salvei os irmãos que eram alvos. Bravo, mas não era teatro, apesar dos aplausos. Causou mais do que eu choro e canções que eu compus no inferno. Foda-se o mundo moderno, se meu coração é inferno. Inverso aos vermes, um verso pro Mauro Guilherme. Atenção ao irmão que discerne. O olhar que te pede externo, que os pede no estéreo. Do braço pro hemisfério, da porra do sétimo andar para o térreo. É sério que eu fiz. Pra ser como fui feito assim. Faz o ruim ao pai que cai, mas não quebra, nunca enfeitou, feitou. Quem nunca teve escolha, só folhas em brancos e sonhos sombrios. Caí que dá um ganho na porra do grave, que é o rap mais chave que esses pão no cu já ouviu.